de momento de adoração. Através desta canção quero expressar o grande amor que sinto por meu Deus. Ele é a rocha eterna, nele firmada estou. Ele é meu Deus, ele é meu rei e único Senhor. Deus é santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, é o meu Senhor. Só Ele é digno de louvor. Ao céu levanto as minhas mãos para prestar de Deus que é Senhor da minha vida. Ele é um Deus tremendo, como Ele outro não há. Ele é Pai, Ele é Criador, Ele é Jeová. Deus é santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, é o meu Senhor. Ele é santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, só Ele é digno de louvor. Ele é santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, só Ele é digno de louvor.